Ah, deve estar agora. Ok. Pode vir, doutora. Bom dia. Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de aqui estarmos em mais este ano, partilhando deste ambiente maravilhoso e nesta reflexão sobre a pacificação e sobre a paz. Depois deste vídeo, é um bocadinho difícil de falar, pois realmente foi um vídeo que mexeu connosco e que nos leva a uma profunda reflexão. Mas vamos também dar alguma continuidade a essa reflexão, falando sobre a dor, mas a dor total, num caminho exatamente de busca de paz interior. E começaríamos por lembrar que, na verdade, a dor, seja ela qual for, é tão antiga como a própria humanidade. Desde o seu próprio nascimento, a humanidade sente-a. Ela é a sua companheira de vida, o seu epicentro, não é? Do seu percurso. E desde sempre também o homem tentou aliviá-la, tentou afastá-la de si. E também desde os primórdios ela funcionou como um motor de crescimento na busca constante do seu alívio. Se não vejamos alguns exemplos. O homem do Neolítico, há mais de 9 mil anos, tratava a dor com plantas, sangue de animais e rituais mágicos, já na tentativa de aliviar. 3 mil anos antes de Cristo, na civilização mesopotâmica, os médicos diziam orações para conseguirem o perdão dos deuses e utilizavam folhas de mirto. No Antigo Egito, já aqui falado várias vezes pela importância dessa civilização, a dor era considerada como um castigo dos deuses e usavam purgas e plantas como o ópio, utilizado até aos nossos dias, a mandrágora e mesmo o cannabis. Na China antiga, considerava-se que a dor era uma perda de equilíbrio entre o yin e o yang. Na Índia, no século V a.C., o budismo encarava a dor como uma frustração dos desejos e, por isso, localizava-a na alma. Hipócrates, que todos sabemos ser o pai da medicina, interpretava a dor como uma alteração do equilíbrio normal no organismo que se centrava no coração. Era ainda a teoria dos humores, tão bem conhecida por todos nós. Aristóteles, pela primeira vez, define o cérebro como órgão vital no processo doloroso. E um pouco mais tarde, Galeno trouxe uma contribuição importantíssima na compreensão da dor. Porquê? Porque ele, pela primeira vez, associou a dor a uma sensação com origem no cérebro. Também muito importante foi Leonardo da Vinci, com os seus estudos de anatomia. Porquê? Porque ele descreveu os nervos do corpo humano e relacionou-os diretamente com a dor, ligando o fenómeno da dor ao cérebro. E, portanto, de alguma forma foi a comprovação teórica da teoria galénica. Mas vejamos que só no século XX é que nós percebemos verdadeiramente a importância do estudo da neurofisiopatologia da dor, e é já nesse século que surgem importantes tratados e onde é criada em 1953 por Bonica a primeira unidade de dor em Washington. Aquilo que para nós hoje parece ser uma banalidade, existirem unidades de dor, a primeira brasileira que existiu no mundo, foi em 1953. E é também Bónica que escreve um livro, o primeiro livro, o primeiro tratado sobre dor, com 1.500 páginas. Melzac, um pouco mais tarde, em 1965, traz também um novo avanço muito importante para o entendimento da dor, trazendo-nos a teoria do gate control, ou seja, havia interação entre diferentes estímulos que, interagindo, faziam com que a percepção da dor fosse modificada. E hoje? Hoje, o nosso conhecimento sobre os mecanismos, sobre a fisiopatologia da dor, estão de facto muito avançados. Nós hoje, nessa perspectiva neurofisiológica, nós entendemos que a dor é um mecanismo muito complexo, em que interagem não só os mecanismos que vão até ao cérebro levando informação, mas que em várias estruturas do nosso sistema nervoso central, elas são moduladas, elas são como que interpretadas, quer do ponto de vista cognitivo, tendo em conta experiências anteriores que todos nós vivenciamos e que vão ter repercussão na forma como nós vamos avaliar ou sentir aquela dor. Tem interseção com situações do ponto de vista sensitivo e mesmo emocionais. Nós sabemos todos que hoje, se tivermos uma dor de cabeça, não a vamos percepcionar da mesma forma que estamos aqui envolvidos neste ambiente, com vontade de estarmos atentos, do que se estivermos numa situação que nos incomoda, que de alguma forma nos é desagradável. Então, o fator emocional, quer de experiências passadas, quer mesmo a vivência que estamos a ter no momento, vai interferir na forma como nós vamos percepcionar a dor. E após essa percepção, então sim, nós vamos ter, digamos, a percepção, depois da modulação, vamos ter a percepção da dor. Por isso, no âmbito desta teoria, de que se chama a teoria da neuromatriz, nós entendemos que realmente a dor de cada um é diferente da outra. Porque nós realmente somos, cada um de nós, um ser diferente do outro, nas suas percepções, nas suas emoções, no seu passado, no seu presente, nas suas projeções no futuro. E, portanto, da interação de todos esses fenómenos é que vai resultar a forma individual, intransmissível, como cada um percebe a sua dor. Mas, independentemente de todo este conhecimento, a definição de dor continua a ser uma definição difícil por pretender abarcar toda esta dimensão. Então, na atualidade, a definição de dor dada pela Associação Internacional de Estudos para a Dor diz-nos que a dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidular real ou potencial, porque ela pode não existir na realidade, ou cuja descrição pode corresponder à existência de tal lesão. A complexidade desta definição mostra realmente a dificuldade de nós conseguirmos transmitir numa definição toda a complexidade dos mecanismos envolvidos na dor. Mas, independentemente de todo este estudo neurofisiopatológico, de toda a percepção que nós temos e de todo o conhecimento, a verdade é que nós continuamos a ter dificuldade em controlar a dor. Claro que nós não estamos a falar de todas as dores. E aqui eu faria um pequeno parênteses, apenas para nos localizarmos em que, de que dor nós queremos falar nesta abordagem. Estaremos a falar de uma dor aguda ou estaremos a falar de uma dor crónica? Façamos esta reflexão. É que a dor aguda é uma dor completamente diferente. Porquê? A dor aguda tem uma função de proteção biológica. Ela sinaliza-nos uma situação de perigo que necessita de intervenção. Por exemplo, é quando nós temos uma dor abdominal que nos faz recorrer à urgência e nos é diagnosticada uma apendicite. É, por exemplo, a dor lombar e nós temos uma cólica renal. É uma dor torácica e nós estamos com um infarto agudo de miocárdio. É, por exemplo, a dor de garganta e nós vamos ao médico e temos uma amigdalite. Ou seja, é uma dor que é uma dor que nos protege. É uma dor que sinaliza um evento que necessita de uma intervenção para que nós não corramos risco de vida. Então, ela protege-nos. E tudo todos nós entendemos muito bem isso. Se nós agora rapidamente formos à nossa memória, nós vamos ver que nós ou alguém próximo vivenciou uma situação de dor aguda e percebemos que foi decorrente dessa dor que essa pessoa teve a ajuda necessária e que esse problema foi resolvido. Então essa dor aguda, essa dor que sinaliza, não é? Essa dor que nos protege, tem um significado positivo. Todos nós percebemos que essa dor tem um significado positivo. Mas a dor crónica já é uma dor completamente diferente. E é dessa dor que nós queremos falar. Porquê? Porque essa dor muitas vezes persiste para além do evento que lhe deu origem. Ou seja, a dor crónica já não possui uma função protetora. Ela deixa de perder, ela não tem função. Então, a dor crónica deixa de ser um sintoma, deixa de ser uma sinalização de proteção, para ela própria passar a ser uma doença. Então, dor crónica não é sintoma, mas é doença por si só, não é? E a dor crónica pode chegar a ser mais importante do que o próprio motivo que lhe deu início. Dentro destas dores crónicas, nós poderíamos falar em muitas situações. Mas lembremos apenas aquelas que nos são mais comuns no nosso dia-a-dia, como por exemplo a patologia osteoarticular, as famosas artroses, artrites, não é? Ou seja, a artrose não é ela que nos vai causar, digamos, o grande sofrimento. O que nos causa sofrimento é realmente aquela dor que persiste, não é? Por exemplo, as doenças neurológicas. Muitas doenças neurológicas cursam com dores importantes e que se cronificam e que nós não as conseguimos muitas vezes debelar. As doenças autoimunes e, sem dúvida alguma, o cancro, a doença oncológica, está muitas vezes associada à dor crónica. Vejamos que na fase de diagnóstico, 25% dos doentes referem dor, 33% dos doentes durante o tratamento referem dor e na fase avançada da doença, 75% dos doentes têm dor. Então esta dor crónica não tem um significado positivo. Tem um significado negativo, porque ela é doença. Então é esta dor crónica, é esta dor de significado negativo, é esta dor total, esta dor sofrimento de que nós queremos falar. Então a dor crónica de significado negativo caminha, sem dúvida alguma, na maior parte das vezes, a par com o sofrimento. Mas lembremos-nos ainda que o sofrimento existe ainda para além da dor. E mesmo sem dor física, porque por vezes o nosso sofrimento é outro que não a dor física, é o sofrimento em si próprio que dói, é a dor da alma. Então, é dessa dor que nós estamos a falar, é dessa dor que ultrapassa a dimensão física. Quando nós estamos a falar de dor total, dor sofrimento, nós estamos a falar da dor tendo que ter em conta a sua dimensão física, mas também a dimensão psicológica, a dimensão existencial e a dimensão social. Vejamos rapidamente de que estamos a falar em relação a cada uma delas. A dimensão física pode não ser propriamente a dor como nós a interpretamos, mas podem ser outros sintomas que também geram sofrimento, tal como a dor, como por exemplo as náuseas, os vómitos, a falta de ar, a falta de forças, tudo isso, sobretudo quando estamos a falar em doença avançada e terminal, também é geradora de dor física, sem ser propriamente dor. Depois, obviamente, temos os fatores psicológicos. Quando se tem uma dor crónica, quando se tem uma dor total, dor sofrimento, sem dúvida que vamos ter sintomas do foro psicológico. Não nos prevalece a ansiedade ou a tristeza, a depressão, a irritabilidade, enfim, muitos outros sintomas podem surgir. E depois também ela tem uma dimensão social. Porquê? Vejamos aqui nesta figura, que é real, de um jovem, não é, que fazia alpinismo e que depois numa queda fica tetraplégico. Ou seja, isto altera, mesmo não tendo dor física, é uma dor com todas as dimensões que nós possamos imaginar. Porquê? Há uma alteração significativa da imagem corporal. Há uma alteração das funções do corpo. As funções deixam de ser aquelas que eram. Há, muitas vezes, uma alteração da função intelectual, muitas vezes até pelas medicações que são necessárias utilizar, não é? Há uma perda de função social e profissional. Deixamos de trabalhar. Muitas vezes são pessoas que são o ganha-pão da família e deixam de o poder ser. Então essa dimensão gera muito sofrimento. Por vezes é até o mais importante. E depois temos a questão da dependência. Muitos doentes nos dizem que o que os faz sofrer não é a doença, mas é o facto de estarem dependentes. Então, esta dimensão é muito importante. E há ainda uma dimensão existencial. Quando nós estamos muito doentes, ou quando nós estamos num grande sofrimento, ou sobretudo quando nós refletimos sobre a proximidade da nossa finitude do ponto de vista do corpo material, sem dúvida alguma, que nós vamos, de alguma forma, avaliar o que foi a nossa vida, ou seja, vamos avaliar por retrospecção aquilo que estamos a sentir. E é nessa altura em que, por vezes, refletimos sobre determinadas aspirações que não atingimos, a depreciação de realizações, sensações de remorsos, enfim, muitas sensações e muitas reflexões surgem nessa época da nossa vida. E também fazemos projeções em relação ao futuro. É o medo da separação, é a saudade antes dela acontecer, é o desespero, é a futilidade e a ausência de sentido, é o medo da morte, é o não entendimento do porquê da morte. Então, nesta complexidade toda, de dor total, abrangendo todas estas dimensões, nós fazemos a pergunta: como suportar esta dor? Como suportar este sofrimento? E uma coisa importante nós refletirmos é que, se nós pensarmos bem, e nós já sabemos isso no nosso dia-a-dia, no contacto com as pessoas em sofrimento, é que o difícil, verdadeiramente, não é sofrer, mas sofrer sem sentido. É a falta de sentido para a nossa dor que faz com que o sofrimento, por vezes, seja verdadeiramente insuportável. E como encontrar um sentido para o sofrimento, para a dor? Por exemplo, se olharmos para esta jovem, uma senhora ainda jovem, não é? Acamada, totalmente dependente, próxima, sabendo que a sua finitude está próxima, como encontrar um significado para essa dor? Então, como encontrar um sentido para o sofrimento na busca dessa paz interior? Porque é isso que nós temos que tentar encontrar, já que a dor, na verdade, nós vamos ter que a vivenciar. Então vamos ver, na visão materialista, como é que nós podemos encontrar um sentido para a nossa dor? E vamos socorrer-nos de Leon Denis. No seu maravilhoso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz exatamente esta mesma pergunta. E ele pergunta assim: que consolações podem o materialista e o ateísta oferecer ao homem atacado de um mal incurável? Que dirão para acalmar os desesperos, preparar a alma daquele que vai morrer? De que linguagem usarão com o pai e com a mãe ajoelhados diante do berço do filhinho morto, com todos aqueles que vêm descer à cova os esquifes dos entes queridos? Aqui se mostra, diz-nos Leon Denis, toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. Para todos aqueles cuja vida é limitada pelos estreitos horizontes do materialismo, o problema da dor é insolúvel. Não há esperança para aquele que sofre. E nós realmente percebemos isso. E então, o que é que vai predominar? Vai predominar o desespero, a revolta, a angústia, todos os sentimentos que, na verdade, nos afastam da paz interior que nós tanto buscamos. E apesar de nós ainda vivermos numa época ainda muito sob o paradigma materialista reducionista, é a própria medicina que já reconhece a importância da religiosidade e da espiritualidade. é a própria medicina que já percebeu que dentro da materialidade a que se dedicou exclusivamente durante alguns séculos, não consegue verdadeiramente, por mais evoluídas que sejam as técnicas, por mais evoluídos que sejam os medicamentos, não consegue libertar o homem do sofrimento que vai para além do sofrimento físico. E então vejamos como, de facto, essa consciência está a crescer dentro da própria medicina. Trouxe-vos aqui um gráfico que corresponde a uma busca que fizemos usando o motor de busca da PubMed, que é um dos principais motores de busca de artigos médicos. Então vejam que interessante. Nós podemos ver nesta linha que entre 1950 e 1990, praticamente não existiam artigos publicados dentro da área médica abordando a questão da espiritualidade ou da religiosidade. E vemos depois, a partir da década de 90, não é, crescendo de uma forma exponencial o número de artigos publicados anualmente abordando esta questão. Vejam que em 2016, num ano, e só neste motor de busca, foram publicados mais de 800 artigos. Estamos a falar de revistas indigitadas com significativo valor científico. Então, não é preciso dizer mais nada para mostrar que, de facto, a própria medicina, a própria ciência materialista começa a incorporar a necessidade de estudar e de avaliar o componente espiritual do homem. Vejamos então nessa visão integrativa entre ciência e espiritualidade, que é já inevitável, é um caminho que não volta para trás. O número de artigos, trazemos aqui alguns exemplos de artigos a falarem sobre o efeito da espiritualidade no final de vida, em doentes terminais, a falarem sobre a esclerose lateral amiotrófica e o papel da espiritualidade nesses doentes, o papel da espiritualidade em doentes idosos hospitalizados, enfim. Bom, mas o facto destes artigos serem publicados não quer dizer que sejam a favor. Os seus resultados poderiam ser até contra, dizendo que fizeram estas investigações, mas os resultados mostram que não há qualquer diferença positiva naqueles que vivenciam a espiritualidade ou a religiosidade. Mas, na verdade, a conclusão a que a maior parte desses artigos chegam permite afirmar que espiritualidade e religiosidade ajuda a diminuir o sofrimento. E estes resultados encontrados são praticamente unânimes em todos os artigos. Na maioria dos artigos, a maioria dos artigos mostram que pessoas com espiritualidade e religiosidade adoecem menos e se adoecem, lidam melhor com a doença. Apresentam menos estados de depressão e, se têm depressão, recuperam mais rapidamente. Apresentam, inclusivamente, menor índice de suicídio. Na maioria dos artigos afirmam que a espiritualidade ajuda a induzir a calma e a serenidade, ajuda a criar a sensação de bem-estar, ajuda a lidar com a doença. Então, estes dados são, sem dúvida alguma, interessantes, mas tenhamos ainda em conta que eles abordam a questão da religiosidade e da espiritualidade no geral, não individualizando qualquer tipo de crença, qualquer tipo de religião. É, portanto, uma abordagem genérica estes resultados. E na visão espírita, será que nós podemos trazer um acréscimo de significado para a nossa dor e para o nosso sofrimento? Vamos mais uma vez socorrer-nos do Leon Denis, que nos diz que a doutrina espírita dá ao homem uma noção mais extensa dos seus destinos, uma vista mais clara do além, uma ideia mais elevada do alvo que ele deve de atingir. A doutrina espírita revela-nos o grande papel do sofrimento e ensina-nos a aceitá-lo, fazendo dele um processo de educação e reparação. Mostra-nos a intervenção da justiça e do amor divinos em nossas provações e males. A doutrina espírita faz a dor perder o seu aspecto terrível, deixando de ser um inimigo. o homem aprende a conhecê-la e a apreciá-la e a familiarizar-se com ela. A doutrina espírita mostra ao homem que o destino, em virtude de ser ilimitado, prepara-nos possibilidades sempre novas de melhoramento. Mas como é que a doutrina espírita nos prova isso? Sabemos que a doutrina espírita, ao nos trazer a lei da reencarnação e da causa e efeito, como leis naturais, contribui para essa compreensão. A visão do homem como um ser integral, em que o corpo físico não é mais do que um instrumento do espírito, ajuda-nos a compreender esse significado do sofrimento. A imortalidade da alma, trazendo-nos a certeza de que ninguém morre, apenas deixamos o corpo físico. A comunicabilidade dos espíritos, através da mediunidade, e mesmo o estudo de outro tipo de mediunidade, sem ser propriamente a de comunicabilidade direta. A pluralidade dos mundos habitados. Tudo isto são fatores que nos ajudam à compreensão das razões da dor e do sofrimento, permitindo assim que nós consigamos encontrar a paz interior necessária. Vejamos um pouquinho cada um destes itens. Em relação à lei da reencarnação e da lei de causa e efeito como leis naturais, sabemos que todo efeito tem uma causa. Quando do efeito se quer chegar à causa, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, como uma lei natural. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque é que se encontra na Terra e, juntamente com a lei de causa e efeito, justificar todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Mas avança ainda mais e podemos encontrar em André Luiz os diferentes tipos de dor e sofrimento que nos ajudam a entender ainda melhor este processo. E ele fala-nos da dor e expiação, que é o quê? É aquela dor que vem de dentro para fora, é a dor que nós acumulamos ao longo dos séculos, como castigo? Não, sabemos também que Deus não castiga. É quase como a pessoa que, por exemplo, faz uma fratura da perna. Pois bem, fraturou, tem que estar imobilizado. Essa imobilização não é um castigo, é um processo para atingir a cura. Então também a dor e expiação não é castigo, é uma reparação da lei. Sabendo que por vezes não é possível encontrá-la no corpo físico, mas também sabemos que a busca da cura tem que estar na alma. Então, esta situação muitas vezes prende-se com as lesões congénitas, com doenças autoimunes, com o cancro. Mas sabemos que a dor pode ter uma outra função. Ela pode ser não expiação, mas auxílio. De que forma? Ela limita as nossas ações. Por vezes nós reencarnamos e somos reincidentes em determinado tipo de situações. Então essa dor vem em nosso auxílio, de alguma forma protegendo-nos para que nesta reencarnação consigamos ultrapassar essa dificuldade que tem nos gerado tanto sofrimento. E assim entendemos as palavras de Jesus quando nos diz: e se a tua mão direita for para ti origem de pecado, corta e deita fora, porque é melhor perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado à geena. É isso que significa, é nós virmos talvez com um problema, uma limitação, mas esse problema vai permitir que nós consigamos avançar no nosso processo evolutivo. E depois temos ainda a dor e evolução. E a dor e evolução é muito importante. Porquê? Porque se nós não tivermos dor e evolução, nós muitas vezes ficamos confortavelmente, né, na nossa área de conforto, a marinar. Mas não, nós temos que caminhar e muitas vezes a dor e evolução vem e empurra-nos para esse caminho de crescimento interior. Nesses casos de dor e evolução, a nossa participação é quase como que o ferro sob o malho ou a semente na cova, podemos ler no Evangelho. Então, não há dúvida nenhuma que a compreensão da lei da reencarnação e da lei da causa e efeito libertam o homem da revolta perante a sua dor, levando à aceitação, e sem dúvida alguma que é esse processo de aceitação que nos leva à paz interior. E também o entendimento do homem constituído por espírito, perispírito e corpo físico, sabendo que o espírito é o princípio inteligente, O perispírito é a interface físico-etérica e que o corpo físico apenas é o órgão efetor, dá-nos também o entendimento de que a verdadeira origem das doenças e do sofrimento está no espírito e que, digamos, a doença é apenas a manifestação dos problemas que nós vamos tendo no espírito. Então, podemos ler em A Alma da Matéria, a doutora Marlene Nobre diz-nos, sendo o homem constituído por corpo físico, perispírito e espírito, é nas suas camadas subtis que reside a verdadeira causa das doenças e não no corpo físico. E também André Luiz, reforçando esta ideia, nos diz, de modo geral, a etiologia, ou seja, a causa das doenças perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guarda no perispírito as suas causas profundas. Então, assim percebemos que se a origem da dor está no espírito, a verdadeira cura também tem que ser a do espírito e não a do corpo físico. A verdadeira cura dá-se pela nossa reforma íntima, num caminho constante em busca do nosso aperfeiçoamento moral e da nossa harmonia. E isso significa a procura da paz. Em relação à imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, claro, nós também podemos dizer, todas as religiões, a espiritualidade fala da imortalidade da alma, mas a doutrina espírita traz-nos conhecimentos concretos, passa do abstrato, passa daquela questão, sim, sim, eu acredito, mas ainda não veio cá ninguém contar-nos. Nós sabemos que não é assim. Porque através da doutrina espírita e da comunicabilidade dos espíritos, nós temos o conhecimento maravilhoso do que está a acontecer no leito de dor. Quando nós estamos próximos da nossa partida, nós sabemos o que está a acontecer. Nós temos a consciência que há equipas adestradas ali presentes para nos ajudarmos. Enquanto doentes temos esse conforto, enquanto familiares dos nossos doentes, temos também esse conforto de os saberem que não estão sozinhos, não estão sós. Aquela imagem da morte solitária deixa de existir, pois nós sabemos que após o desprendimento eles serão acolhidos pelo mundo espiritual. Mas trazem-nos também ainda os relatos de como é a vida na espiritualidade. Já não mais falamos do céu, do inferno e do purgatório, tudo como questões abstratas, que depende da nossa crença ou não crença, mas trazem-nos relatos reais de como realmente nós vivemos na espiritualidade, dando-nos assim a certeza da verdadeira vida para além da vida, fazendo-nos sentir que afinal de contas a morte é apenas uma passagem para o outro, ou melhor, para o verdadeiro lado da vida. E trazem-nos também a certeza através da comunicabilidade dos espíritos, trazem-nos também a certeza da proximidade dos nossos entes queridos, que afinal de contas eles não se afastam, apenas estão numa outra dimensão e que muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver. Então nós entendemos que a dor não é um inimigo, mas sim o elemento educativo das nossas vidas. É a nossa companheira até ao momento da nossa integração total com a lei divina. Vivemos para atingir um dia os altos níveis de espiritualidade que foi a meta escolhida por nós próprios, a quando, ainda com partículas de consciência cósmica, demos o primeiro passo no extenso caminho da vida. É um destino ao qual ninguém escapará. Porquê? Porque sabemos ser seres imortais. Então, a dor é inevitável. Sim, sabemos que temos que passar por ela, mas o sofrimento é opcional, pois com a compreensão das suas causas e com a certeza da imortalidade da alma, podemos e devemos, mesmo que visitados pela dor, encontrar a nossa paz interior. E que, na verdade, quando Jesus nos prometia o reino de Deus, era esse reino de Deus de que ele nos falava. Não temos que esperar fazer essa passagem para encontrar o reino de Deus. O reino de Deus, nós podemos encontrá-lo aqui e agora, no encontro com a nossa paz interior, sentindo-nos tranquilos, harmonizados com todos nós, com nós próprios e com o universo. Muito obrigado pela vossa atenção. Paula, não vai embora. Muito obrigado. Olha, foi uma dor muito grande não lhe poder dar mais tempo para esta notável palestra, muito bem estruturada, e espero que um dia possa apresentá-la num congresso junto dos seus colegas médicos que não são espíritas.